certos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte com o poder do ar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Son Goku conseguiu recrutar Tenshin Han para o Torneio do Poder. E Son Gohan, juntamente com Satan, desafiaram os dois para um combate, mas... Então vamos acabar com isto. Pode ser por ti, Son Goku. Sim, por mim, tudo bem. Quando o combate parecia terminado... Pai, eu quero que tu lutes contra mim com toda a tua força. Vamos a isso, Son Gohan. Son Gohan conseguiu fazer frente a Son Goku. Finalmente o super guerreiro Son Gohan está de volta. Estamos juntos, Son Gohan. E juntos vamos mais além. Que universo irá sobreviver? Os guerreiros mais fortes estão a preparar-se. Isto é mesmo aborrecido. Sim, muito aborrecido. Ei, ei! Sim, Zenho chamou-me. Este jogo não está a ser nada divertido. Já me estão a doer as mãos. Vá lá, conta-nos alguma coisa interessante. Como quero. Vou contar-vos as últimas novidades. Querem que eu conte? Conta, vá, conta! Ao que parece, o Son Goku do Universo 7 já reuniu os elementos da equipa para o Torneio do Poder. Este é mesmo o Son Goku! Estou ansioso para ver! Son Goku, fizeste um ótimo trabalho. Finalmente, temos uma grande equipa. Mais uma vez, agradeço a tua ajuda. Son Goku, realmente fizeste um bom trabalho. Na verdade, eu não fiz nada de especial. Mas onde é que se meteu o Vegeta? Pai, o Vegeta foi treinar na sala de treinos do palácio. Realmente, muito gosta ele de me deixar para trás e treinar sozinho. Isso só acontece porque tu também gostas de o ignorar, Son Goku. Esperem! Se voltares a destruir a sala de treinos, escusas de cá voltar! De certeza que vai voltar a destruí-la! De certeza que vai voltar a destruí-la! Quem vai derrotar o cachalote e sobreviver no final do Torneio do Poder? Sou eu, Vegeta! Eu não sei como é que eu hei de treinar. Eu posso invocar todo o teu potencial para além dos teus limites, Son Goku. Estás a falar a sério? Isso parece-me uma grande ideia. Kaioshin, se me permite, são precisas 25 horas para invocar o potencial de alguém para além dos seus limites. nunca o conseguiria fazer antes do torneio começar. Sim, tens razão. Então não vai servir para nada? Encheu-nos de falsas esperanças. Essa que é essa. Whis, desculpa, achas que podias treinar comigo até ao início do torneio do poder? Sim, por mim tudo bem. Muito obrigado. Vamos então treinar. Muito bem, está na hora de começar. O Son Goku está a preparar-se bem. Vamos dar início ao torneio agora mesmo. Sim, vamos dar início ao torneio. Zenhou, eu compreendo a sua ansiedade, mas nós temos de cumprir as nossas promessas. Ao contrário do Son Goku do Universo 7, outros universos estão com dificuldades em reunir os seus guerreiros. A sério? Parece que sim. Nós estamos aqui para vos roubar o dinheirinho todo. Eu sou o rei deste planeta de vermes. Mas afinal, o que se passa aqui? Eu peço imensa desculpa. Os quantos criminosos resolveram iniciar uma rebelião? Eu estou a pilhar para depois abandonar este universo e fugir para outro. Quantos elementos é que já reuniram para a nossa equipa? Posso saber? Mais nenhum, para além de nós os três. Nós pedimos desculpa. Destruição! Este planeta não presta. Depressa, vamos passar para o seguinte. Todos estão a colocar os seus interesses pessoais acima do universo. Medo e caos? Que visão tão pouco digna. Ouve! Que universo é que achas que vai ganhar? Eu acho que é o universo do Son Goku que vai ganhar. Mas o universo 6 também é muito forte. Vocês têm razão. Estes dois universos formam um par. Por isso, o seu poder é muito semelhante. Acalma-te. Nós temos assuntos para tratar. Tu vieste escutar-me. Muito bem. Mata-me, mas ser rápido, por favor. Afinal, eu nunca seria capaz de te vencer. Eu não luto contra os mais fortes. Mas também não morrerei sem dar luta. Maldição! Por momentos fiquei com receio, Frost. Estás muito melhor. Parece que todo este tempo como fugitivo fortaleceu o teu espírito. E porquê é que tu ainda não acabaste comigo? O Deus da Destruição pediu-me para te fazer um convite. O Zenhou organizou um torneio de artes marciais. E tu foste escolhido como um dos membros da equipa que vai representar o Universo 6. A tua vontade de viver vai ser-nos muito útil. A decisão já está tomada. Sim, estou a ver. Vem comigo. Se recusares, eu mato-te aqui e agora. Eu nunca iria recusar uma proposta dessas. É claro que quero participar. É a única forma de recuperar a minha honra. Não vais poder usar as tuas agulhas venenosas. Se quebrares as regras, és eliminado. Eliminado é que não. Vamos então. Sim, eu estou preparado para dar a minha vida pelo Universo 6. E tira também a agulha que escondes no calcanhar antes de me seguires. Como é que tu sabes isso? Você, meu amor. Meu amor. E agora as notícias? Mas que seca. Tens toda a razão, Yamcha. Oi. Yamcha, pode vir cá acima um instante? Eu tenho um assunto sério para falar contigo. Vamos que te despachas. Oh, é o Tartaruga Genial. Finalmente o meu convite para participar no torneio chegou. Eu fico muito feliz por ti. O quê? Tu precisas do Puar? É isso mesmo. Eu preciso que o Puar se transforme numa miúda muito gira. E porquê é que tu queres que ele faça isso? Porquê? Até eu tenho as minhas fraquezas. É a minha única falha. E eu quero controlar este meu coração pervertido. Não me parece que isso seja possível. E porquê é que não pedes ao Ulong? Porque ele recusou fazê-lo. Tudo porque eu me entusiasmei e deixei o Kota sair comigo. Mas depois ele quis agarrar-me e eu fiquei muito traumatizado. Yamcha, o que é que eu faço? Lamento, Puar, mas é um pedido importante para o Tartaruga Genial. Será que eu podias ajudar? Não chega, não chega! Vamos tentar outra vez! Vai! O meu corpo tem vida própria! O meu corpo não resiste! Isto é degradante! Deixa-me ir embora! Ouve, Long! Tu achas que eu vou ser escolhido para a equipa do Universo 7 que vai entrar no torneio? Sim, tu vais ser escolhido. Talvez. Cuidado, a tua defesa tem falhas. Tu não vais conseguir! Não perdes pela demora! Olha para ela! Também sabe morder! A culpa é toda tua! Eu lembrei-me do Topo e acho que me entusiasmei! Vamos, mas é despachar isto! Por que é que o general ainda não apareceu? Não faço ideia. Por que não tentamos chamá-lo? Caçaral, responda. Caçaral, responda. Fala, Topo. Estou a emitir uma ordem de resposta de emergência. Caçaral, responda! Caçaral, responda! Eu estou numa missão importante. Não vou sair daqui até terminar. Mas isto é uma emergência. O destino do universo depende de nós. Eu já sei. Mas não posso salvar o universo se não conseguir salvar a vida que está à minha frente. Ele desligou? Não podemos fazer nada. Ele deve ter as suas razões, não? Eu podia tentar atirar-me e apanhar o gato, mas se ele se assustar e tocar num fio elétrico, vira gato no churrasco. O Universo 11, que lutou contra o Son Goku no combate da demonstração Zen, também é um dos favoritos à vitória. Os companheiros de Topo são guerreiros muito fortes, mas, ao mesmo tempo, são muito humanos. Eu estou a ver! Sim, também são candidatos à vitória! Peço a vossa atenção, mas o Universo 11 é um universo que faz par com o Universo 2. E este universo é bastante interessante. Ai! Oh, mana! Esta não se enganou no concurso dos ídolos! Isto é uma audição para um torneio de artes marciais! Sinceramente, o que é que ela está a pensar? Vocês os dois estão a falar comigo? Com a grande estrela brilhante Chateau? Não conhecem a minha força? Eu sou mais forte do que vocês todos juntos. Formação! Brianna. A levar felicidade e amor a toda a gente. Sorri, Brianna. Aqui, para vocês. Preparem-se, chegou a hora do castigo. Que todos estes sentimentos cheguem até vós. Raio de beleza. Como vos disse, Ribrian, aqui para vocês. É bom ficarmos atentos às guerreiras dos diferentes universos. Está bem, está bem. Mal posso esperar que o torneio comece. A seguir temos o Universo 10. Também já conseguiram reunir 10 guerreiros. E é muito interessante o que estão a fazer para reforçar a solidariedade entre a equipa. Fantástico! Um vídeo de dança dos guerreiros do nosso universo vai garantir milhões de visualizações! Esta dança é mesmo divertida! Eu mal posso esperar pelo torneio! É verdade. Esperem, passa-se alguma coisa no universo 7 do Son Goku? Hã? Que aconteceu? Aconteceu alguma coisa ao Son Goku? Mas que belo treino! Valeu mesmo a pena. Muito obrigado, Whis. Não precisas de agradecer. Não há nada melhor do que um docinho depois do exercício. Tu estiveste a fazer exercício? Para não sermos atirados para fora da arena, eu acho que nos devíamos posicionar no meio da arena. Mas todas as equipas podem ter a mesma ideia e levar a concentração do combate no meio da arena. Lá isso também é verdade. Uma chamada do Hércules? Estou, Hércules! O torneio do poder. Ainda não me disseram nada. O Son Goku vai adorar participar. Sim, mas o quê? Mas o que é que se passa? Fica descansado. Eu vou avisar toda a gente imediatamente. O Ouçam, o Hércules acabou agora mesmo de telefonar. E o que é que se passa, Bulma? Hã? Ele disse que o Bubu não vai poder entrar no torneio do poder. Hã? Adormeceu e não há forma de o acordar. Hã? E segundo disse o Hércules, parece que ele só vai acordar daqui a 2 meses, façam o que fizerem. Pai, isto pode vir a ser um problema? Eu vou ver o que se passa com o Bubu. Tens de ser rápido. Espera, Son Goku. Eu quero ir contigo e vou acordá-lo à chapada. Whis, ele não adormeceu durante o teste escrito e foi desclassificado durante o torneio de artes marciais contra a equipa do Champa. Sim, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Aquele guloso pensa que me vai humilhar e cometer o mesmo erro outra vez e acabo com ele desta vez. Eu não o suporto desde aquele maldito incidente com o pudim. Não o suporto. Você continuas ressentido por causa daquele pudim? Vamos andando. Son Goku! Ele já se foi embora? Quê? Uma situação inesperada apanha a equipa do Universo 7 de surpresa. Será que o Bubu vai ter de desistir? Faltam 4 horas e 10 minutos para o torneio do poder começar. O que é que o Son Goku vai fazer? Hein? Sou eu, o Son Goku. O Bubu parece que não quer mesmo acordar. Sem ele, não temos hipótese de entrar no torneio do poder. O quê? Krillin 18, vocês também vão desistir? Oh, não. Assim o nosso universo vai ser destruído. No próximo episódio de Dragon Ball Super, surge uma emergência. A equipa está incompleta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.